Graça e paz, irmãos e irmãs, compartilhar com vocês Gálatas capítulo 4 no dia de hoje. E nós vamos usar uma metodologia diferente. Nós vamos começar ainda dando continuidade ao capítulo 3. Particularmente entre o versículo 26 e 28, que é o hino do batismo, ou hino batismal, é uma chave para a leitura da carta aos Gálatas, onde você pode compreender a extensão da profundidade daquilo que o apóstolo Paulo está dizendo, a extensão, a largura, a profundidade, a altura daquilo que ele pegou. Hoje eu destaco um artigo do professor Dr. Joel Antônio Ferreira, que é pós-doutor pela Georgetown University de Washington. E é professor titular de teologia em vários institutos aqui no Brasil. Vamos lá, o capítulo não é tão extenso, mas eu quero aproveitar bastante o tempo para poder compartilhar sobre. Antes disso, ia me esquecendo, mas não posso deixar de orar pela pastora Renilda, querida, e agradecer a todas as postagens. A nossa é Vivian, e eu creio que ainda Deus tem um plano maravilhoso para trabalharmos mais próximos, e o Ilcinho, que tem sempre postado, o Everson, o Mauro, que fez uma postagem ontem também, e outros irmãos ali. Então, que Deus abençoe a todos que têm feito essas postagens. Vamos ver Gálatas 3, 26 a 28. Diz assim o professor: nós gostando pelo hino batismal, hino do batismo. Gálatas 3, 26 a 28. De forma esquemática, eis os acontecimentos que estão na origem dessa carta. E aí vai nos dar uma amplitude maior, irmãos, mais uma vez reforçando os conteúdos que estamos trabalhando. Paulo havia evangelizado a Galácia, a região da atual Turquia. As comunidades, por um bom tempo, caminharam muito bem na fidelidade ao Evangelho. Um fato inesperado é que alguns judaizantes foram, depois, à Galácia pregar um Evangelho diferente, ou seja, baseado na lei e nos costumes do judaísmo. Várias pessoas evangelizadas por Paulo aderiram à pregação dos judaizantes. Algumas pessoas fiéis mandaram notícias a Paulo falando da divisão. O apóstolo ficou indignado e escreveu a carta demonstrando a sua revolta. Queridos, essa é uma carta conflituosa para pedir aos Gálatas que revissem suas posições. Paulo contou que também em outras experiências cristãs originárias aconteceram muitas tensões. Diz que só existia um evangelho. Para ir mostrando que os judaizantes não foram leais, descreveu a revelação e o chamado recebido de Jesus Cristo e revelou que sua vocação era evangelizar os gentios. Narrou o encontro com a igreja de Jerusalém, Pedro, Tiago e João apontou as decisões positivas sobre a questão da circuncisão e abertura aos gentios, indicando que esses não precisavam ser circuncidados. Outro conflito presente na carta é a lei do puro e do impuro, que estava criando barreiras. Em Antioquia, vivenciava-se excelente momento comunitário durante as refeições, os circuncisos, os judeus cristãos. Não havia conflito, irmãos e irmãs. No entanto, foram para lá, vindos de Jerusalém, da parte de Tiago, irmão de Jesus, alguns cristãos que eram contra aquelas experiências, e a reação foi forte. Cefas, Barnabé e outros judeus cristãos, com hipocrisia, retraíram-se com medo e agiam com fingimento. Os gálatas que pularam para o lado dos judaizantes precisavam ouvir sobre as tensões que estavam ocorrendo. Depois, Paulo desenvolveu, com fundamentações bíblicas, que nós já vimos nos três primeiros capítulos, questões sobre a fé, a unidade em Cristo, a abertura de fronteira para os gentios e a liberdade cristã, como em Gálatas 3, versículo 4, ou Gálatas 3 e o capítulo 3 e o capítulo 4 também. Apresentou a vida no Espírito e mostrou que o campo de ação do Espírito é a comunidade. Isso nós vamos ver tanto no capítulo 5, como no capítulo 6, no versículo 10. Na conclusão do capítulo 6, de 11 a 18, frisou que a espiritualidade da liberdade leva à nova criação, ou seja, a viver no espírito do crucificado. Apesar dos conflitos, Paulo não perdeu a sua espiritualidade, o transpirar Jesus Cristo pelos poros. Eu vivo, mas já não sou eu quem vivo. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, Gálatas 2, versículo 20. O autor usa a palavra mística, mas como nós estamos trabalhando com 5 mil irmãos e muitos que eu conheço estão iniciando a fé cristã, particularmente aqui, nas nossas duas igrejas, é melhor trabalhar com o termo espiritualidade, porque facilita para você. Bem, quanto ao hino do batismo como abertura de fronteira, eis a chave principal para entrar na carta de Gálatas. Pois todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Nós não precisaríamos dizer mais nada, irmãos e irmãs. Pois todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Pois quantos de vós fostes batizados em Cristo, vos vestistes de Cristo. Não há judeu, nem grego, não há escravo, nem livre, não há homem e mulher, pois todos vós sois um só em Cristo Jesus. É um hino batismal, então. Vá se acostumando com o termo, você que está começando aqui em Entre Folhas, em Vargem Alegre. É um hino de batismo, conhecido no cristianismo originário, anterior a Paulo. Trata-se do fragmento de um credo conhecido pelas comunidades, como nos diz Betts, em 1988, na página 184 a 186. Ao citar a fórmula já celebrada por outros grupos cristãos, o apóstolo demonstrou ter entendido a proposta e abraçado a causa na opção pelos gentios, na preocupação com os escravos e na emancipação feminina, de, veja, não há homem nem mulher. No pequeno hino se percebe que as questões étnicas, sociais e de gênero foram bem interligadas, como nos diz Balmer em 1999, na página 10 e seguintes. Veja como o texto era vanguardista, como eu mencionei ontem, e para quem não conhece esse termo também, um texto um texto que fala sobre uma realidade que está à frente do seu tempo. Um texto que abre as portas para uma nova posição, para um novo posicionamento, graças à obra de Cristo. A confissão do batismo apareceu em quatro textos: Gálatas 3, 26 a 28, 1 Coríntios 12, 13, Romanos, capítulo 10, versículo 12, Colossenses, capítulo 3, versículo 11. Há um consenso entre os comentaristas de que Gálatas está o texto quase original. Agora me refiro, por exemplo, ao meu um dos pais na minha caminhada cristã, o professor, doutor, pastor Russell Shedd. A diferença ou as diferenças têm a sua explicação nos destinatários diferentes, com situações vitais diversas. E nós podemos fazer a seguinte sinopse, segundo o teólogo Ferreira. Vamos ver, Gálatas 3, 26 a 28. Vós todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Pois todos vós fostes batizados em Cristo, vos vestistes de Cristo. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem e mulher. Parece que estamos falando do céu já, onde não haverá mais casamento, não há mais homem nem mulher, antecipando um período escatológico e pós-escatológico, pois todos vós sois um só em Cristo Jesus. Isso em Gálatas. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, pois fomos todos batizados num só Espírito. Irmãos, ouçam isso, num só Espírito. Não há dois, três, quatro, 10, 90. Nós fomos todos batizados num só Espírito para ser um só corpo. Judeus e gregos, escravos e livres, e todos bebemos de um só Espírito. O livro de Romanos, no capítulo 10, no verso 12, vai destacar: não há distinção entre judeu e grego. Ou seja, aquele que era israelita de origem e aquele que se converteu a posteriori, pois ele é o Senhor de todos. Em Colossenses 3, versículo 11, aí não há mais grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro, escravo, livre, mas Cristo é tudo em todos. Eu tenho falado do Dr. Russell Shedd, é uma das maiores autoridades em Bíblia, e você deve procurar todos os escritos dele, todos, sem exceção. Tem origem na Igreja Batista, mas esse é um dos homens santos que extrapolou a questão denominacional. Glória a Deus pela vida dele, pelo ministério na Igreja Batista, mas ele foi além. Tamanho conhecimento da palavra, e você precisa conhecer o pensamento dele, os esquemas que ele faz, para que nós conheçamos também mais profundamente a Sagrada Escritura. Muito bem. A reflexão parte de Gálatas 3, 26 a 28. É o que estamos trabalhando, antes de entrar no capítulo 4 hoje. Por ser o texto mais original, é preciso perceber que as três afirmativas se conformam às exigências do batismo e da fé em Jesus Cristo. A eclesia, aí tem acento agudo, tá bem? Eclesia, Gálatas 1, versículo 2, movia-se no Espírito de Jesus Cristo. O hino foi dirigido a ela, vós. Os membros da eclesia eram filhos de Deus pela fé, batizados e revestidos. Todos podiam superar as divisões, judeu e grego, escravo e livre, homem e mulher, porque todos eram um só. Isso era possível por causa de Cristo Jesus. Citado quatro vezes. O hino do batismo apresenta três prioridades de acordo com as quais os cristãos devem se mover no espírito comunitário. Eu citei a eclesia, o texto aqui não cita, mas eu preciso explicar a você. Eclesia também faz parte do contexto, da história grega até anterior ao período de Jesus. Em princípio, o termo eclesia não era aplicado para fins somente religiosos, ou seja, era uma assembleia que os cidadãos na Grécia faziam para debater as questões da cidade ou questões filosóficas em alguns casos. Mas com o passar dos séculos, nós incorporamos essa ideia da assembleia reunida e demos a conotação de eclesia para a tradução que é igreja com fim religioso, tá bem? Ela tem a sua origem no na língua grega e num contexto específico, que não era sacro, não era religioso, mas depois nós nos apossamos daquilo que era o contexto secular e demos a conotação para a igreja, que era dada para as assembleias que os gregos faziam. Tá bom? Então vou repetir. Eclesia era uma assembleia dos cidadãos livres, livres na Grécia. Esse é um senão, esse é um ponto importante. Os escravos não podiam participar, nem as mulheres em geral. Mas na igreja, a nossa eclesia, aí nós incorporamos uma nova concepção, uma nova perspectiva do termo, e a nossa igreja, inclusive no primeiro século, os romanos chegaram a zombar do cristianismo, há documentos romanos. Você pode encontrá-los no documentos da Igreja Cristã de Bentenson, onde os romanos zombam e dizem: esses cristãos não passam de uma religião de mulheres e crianças, porque os homens eram assassinados, muitos deles, e então ficavam as mulheres e as crianças. Muito bem, fiz. Achei importante esclarecer para você que está no início da fé. Eu me preocupo tanto com a formação de liderança, penso que a maioria dos pastores honestos, formação de liderança para que nós tenhamos multiplicadores e também vivamos o cristianismo como deve ser vivido na igreja local. e temos que nos preocupar com aqueles que vão chegando, que não conhecem essas terminologias que nós conhecemos desde a infância na escola dominical. Vamos lá. Não há judeu nem grego. Eu vou fazer um aporte desse artigo durante meia hora, mais 10 minutos, e depois eu vou para o texto por meia hora também, porque o texto é menor. Não há judeu nem grego. Isso significa um rompimento com nacionalismos radicais e com dogmatismos religiosos e culturais. A proposta do hino do batismo, assumida por Paulo, anunciava a abertura de fronteira no âmbito racial, com extensão para o religioso e para o cultural. O judeu, desde o pós-exílio, com a definição do judaísmo, na sua última fase, abre parênteses aí, judaísmo na sua última fase. Com a religião judaica, havia a afirmação de ser um povo escolhido por causa da aliança com Deus. Com Esdras, aflorou um nacionalismo que privilegiava os judeus e excluía os estrangeiros da vida da nação. Esdras, capítulo 9, capítulo 10. Essa linha perpassou a história dos judeus até os tempos de Jesus. Mais de 400 anos depois. Porém, essa postura nacionalista não era unanimidade, porque o projeto de Deus era que a bênção que ele prometeu a Abraão atingisse a todas as nações. O grego não se refere à enorme civilização grega, claro, com sua filosofia, que penetrou o mundo, nem a cultura e ao modo de viver dos cidadãos gregos. Aliás, os gregos também tinham seus preconceitos, porque muitas vezes consideravam outros povos como bárbaros. Aqui no hino, grego se refere aos gentios, aos não israelitas, espalhados pela civilização grega e pelo Império Romano. Nas primeiras décadas após o evento Jesus, as comunidades cristãs, entenda bem isso, eram judias. Paulo procurava a casa dos patrícios, judeus, para começar a comunidade. Lembrem também que não há templo cristão, de modo algum, nem sinagoga cristã. Paulo ia nas sinagogas, onde tinham os judeus, e muitas vezes eram sinagogas fechadas no judaísmo e não aceitavam ideias diferentes. Entre as várias tendências dentro do judaísmo, existiam os grupos populares, simples, pessoas humildes, ou judeus cristãos, como os discípulos de Jesus, os antigos apóstolos, os discípulos, as mulheres, os que acompanharam Jesus desde a Galiléia, que era um lugar de extrema pobreza, ao norte de Israel, a periferia de Israel. Parece, contudo, que Tiago, irmão do Senhor, era uma linha que levava a sério a lei do puro e do impuro. Eu não vou ter tempo agora para falar da teologia do puro e do impuro. E por conta disso, evitava os estrangeiros. Outro grupo, os helenistas, como Estevão, Barnabé, Paulo, partiram para outras regiões. Muito bem. O hino batismal, às vezes eu vou usar hino do batismo para o mais novo, às vezes eu vou usar hino batismal para aqueles que já são mais maduros. Tá bom? Assim todos vão se familiarizando. O hino batismal apresenta três prioridades de acordo com as quais os cristãos devem se mover no espírito comunitário. Primeiro, os gentios escutaram o evangelho. A partir daí, entre 40 e 68 depois de Cristo, o evangelho foi proclamado nas cidades e adentrou muitas partes do Império Romano. Os gentios de várias culturas foram aderindo. Gentios são os não israelitas. Foram aderindo ao seguimento de Jesus Cristo. Antioquia foi se tornando uma igreja de referência, e foi ali que os seguidores dele foram chamados pela primeira vez de cristãos. Ainda com certa zombaria, ou certo descaso, seria o melhor termo. O grupo helenista abriu-se para os gentios e se enculturou, respeitando os valores e costumes da cultura dos gregos, gentios. O evangelho estava se encarnando em outras culturas agora. A evangelização foi avançando pela Ásia Menor e pela Europa. Você viu em Gálatas 2, versículo 9. O que parece atraiu tanto gentios foi o entendimento de que eles podiam seguir o Evangelho de Jesus Cristo e continuar com sua identidade cultural. Aleluia! E é isso mesmo. Um outro elemento: com o hino do batismo, afirmou que não há judeu nem grego. É preciso clarear alguns conceitos. O judaísmo era a religião dos judeus, desde os tempos do pós-exílio da Babilônia. Irmãos, todos esses historiadores, irmãos, irmãs, todos esses historiadores situam a formação do judaísmo tardio após a volta da Babilônia. Por quê? Porque nós estamos num mundo cartesiano, que precisa datar exatamente qual é o momento, qual é a fase da história em que efetivamente uma coisa se estabeleceu. Muito bem, não há erro nisso. O erro está em desconsiderar a raiz do processo. Porque a raiz do processo do judaísmo remonta a períodos muito mais antigos. Então, se você fica só com essa informação, você acha que o judaísmo é um fenômeno acontecido só no pós-exílio. Aí você vai se equivocar. Não, o judaísmo vinha se formando, mesmo no Reino do Sul, no Reino do Norte, quando a monarquia ainda estava estabelecida, no período dos juízes, quando eles estavam no deserto. A história de Israel mostra isso. Desde Abraão. Tá bem? Então, o mais correto seria dizer: o judaísmo era e é a religião dos judeus, desde o período dos patriarcas, que se consolidou efetivamente no período pós-exílico. Aí sim, você dá a conotação do judaísmo que vai ser encontrado no período de Jesus. Parece um pequeno detalhe, mas não é, não, irmãos. Você tem que estudar a história de Israel para compreender mais profundamente a formação de um povo que foi se dando em meio ao deserto, com a chegada de outros agrupamentos que estavam no deserto. Tem todo um conjunto de elementos. Para isso, eu recomendo o livro As Tribos de Yahvé. para você entender esse processo. Os helenistas não tiveram problemas com o judaísmo. Paulo estava convencido de que o judaísmo era querido por Deus. Romanos 3, de 1 a 4. Os judeus cristãos eram os fiéis que haviam pertencido à tradição do judaísmo. Sugere-se que os judeus cristãos eram de visão mais popular e mais aberta, justamente porque eram mais pobres, na linha dos pobres e humildes de Yahvé, que você vai encontrar nos profetas. As polêmicas que aparecem na carta aos Gálatas não foram contra o judeu cristão. Esses se abriram à evangelização dos gentios e se assentavam à mesa com todos. Os judaizantes, aqui criticados, surgiram como grupo que provocou muitos conflitos. Eram cristãos que passaram pela tradição do judaísmo. Já estou encerrando a parte de hoje, desse suplemento. Talvez mais ortodoxo. Para Paulo, queridos, da parte de Paulo, os gentios evangelizados deviam viver a fé em Jesus Cristo, não precisando se circuncidar, mas com liberdade assentar à mesa de todos. Na sua missão, os judaizantes comportavam-se como se ainda fossem do judaísmo, sustentando que os gentios deviam se circuncidar, praticar a lei do puro e do impuro, que envolvia questões alimentares, que envolvia uma série de cerimônias, e uma compreensão totalmente distorcida acerca do caráter de Deus. É por isso que o apóstolo os acusou de estarem pregando um evangelho diferente. A carta aos Gálatas é bem conflituosa, como eu já disse, da parte dos judaizantes. Os gentios deveriam se converter ao cristianismo, com a condição de observarem a lei, com a condição de observarem a lei do puro e impuro e do impuro, e praticarem a circuncisão, se quisesse. Da parte de Paulo, os gentios evangelizados deviam viver a fé em Jesus Cristo, não precisando se circuncidar, mas com liberdade assentar à mesa para as refeições e para a Santa Ceia com todos e todas. Diante das divisões, foi escrita a carta da unidade em Cristo, aqui Gálatas 3:28, baseada no hino do batismo. Com ela, descerrando-se duas portas, a da abertura clara e decidida do Evangelho para as nações e a do papel da fé em Jesus Cristo. O Evangelho único é o de Cristo. A Assembleia de Jerusalém clareou a abertura para judeus e gregos a respeito às diversidades. No projeto de toda a eclesia, os judeus cristãos e os gentios cristãos deveriam viver, conviver como membros vivos da mesma família, da mesma fraternidade. Que fratelo vem de irmão, né? Respeitando o que era próprio de cada cultura. Gálatas 5, 13 a 26. Muito bem. Amanhã eu dou sequência, ou na próxima ministração, eu dou sequência a partir da questão da intolerância. E hoje é o Dia Internacional da Mulher, nós vamos chegar lá e vamos trabalhar essa questão de não há homem nem mulher. Mas eu não vou antecipar só porque hoje é o Dia Internacional da Mulher, que seja o Dia Internacional da Mulher todos os dias, né? Até quando a gente tem esses grupos que não são devidamente valorizados ao longo da história, depois a sociedade acaba arrumando um dia para comemorar. Tem o seu valor, como lembrança, como memória, como motivação, como esperança das coisas mudarem, mas não precisamos ficar também escravizados por isso. Gálatas capítulo 4, agora, segunda metade da nossa reflexão. Penso que até os comentários já subsidiaram você. Diz assim o capítulo 4: Agora digo que o herdeiro, enquanto criança, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Mas está sob os tutores e administradores, até ao tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos crianças, estávamos escravizados pelos rudimentos do mundo. Mas quando veio a plenitude dos tempos, o termo mais importante da carta aos Gálatas, mas quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos vossos corações, que clama: Abba, Pai. Portanto, já não és servo, mas filho. E se és filho, então és também herdeiro de Deus. Essa é a sua posição em Cristo Jesus, meu irmão. Por meio de Cristo, essa é a sua posição, filho e herdeiro. Outrora, quando não conhecieis a Deus, servieis aos que por natureza não são deuses. Agora, porém, depois de conhecerdes a Deus, conhecerdes a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Deus, como é que tornais aos elementos fracos e miseráveis, aos quais desejais novamente estar em escravidão? Observai dias e meses e tempos e anos. Eu tenho receio por vós, de que eu tenha trabalhado convosco em vão. Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, pois eu sou como vós sois. Vós não me fizestes mal algum. Vós sabeis como, através de enfermidade na carne, eu vos preguei o Evangelho pela primeira vez. E minha tentação, que estava em minha carne, nem por isso me desprezastes, nem me rejeitastes. Antes me acolhestes como a um anjo de Deus, até mesmo como Cristo Jesus. Onde está agora aquela bem-aventurança da qual falastes? Pois tenho em memória que, se possível fora, vós teríeis arrancado os teus próprios olhos e dado-os para mim. Tornei-me, portanto, vosso inimigo, porque vos disse a verdade. Aliás, é uma questão, né? Tornei-me, portanto, vosso inimigo, porque vos disse a verdade. Eles zelosamente têm afeto por vós, mas não para o bem. Sim, eles vos excluiriam a fim de que vós possais ter afeto por eles. Mas é bom ser zelosamente afetado em uma coisa boa, e não somente quando estou presente convosco. Meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Eu desejo estar presente agora convosco e mudar o tom da minha voz, porquanto eu me encontro em dúvida a respeito de vós. Dizei-me, vós que quereis estar sob a lei, não ouvis a lei? Porque está escrito que Abraão teve dois filhos, um da escrava e outro da mulher livre. Mas aquele que nasceu da escrava nasceu segundo a carne, e aquele que nasceu da mulher livre nasceu da promessa. Tais coisas são como uma alegoria, pois esses são os dois pactos, o do Monte Sinai, que gerou para a escravidão, que é Agar, porque Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde à Jerusalém atual, que está em cativeiro com seus filhos. Mas a Jerusalém, que está lá no alto, é livre e é mãe de todos nós. Porquanto está escrito: alegra-te, tu estéril, que não tens, esforça-te e clama, tu que estás de parto, pois a desolada tem muito mais filhos do que aquela que tem um marido. Agora nós, irmãos, como Isaque o foi, somos filhos da promessa. Como naquele tempo, aquele que era nascido segundo a carne perseguia o que havia nascido do Espírito. O mesmo se dá hoje. Todavia, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque o filho da mulher escrava não será herdeiro com o filho da mulher livre. Assim, então, irmãos, nós não somos filhos da mulher escrava, mas sim daqui é livre. Aleluia. Eu penso que a alegoria usada pelo apóstolo Paulo reforça o que estamos colocando desde o primeiro capítulo. Mas, ainda por uns 18 minutos, eu vou fazer algumas ponderações para completarmos uma hora. E não considere uma hora muito, não, irmão, irmã. Vale mais essa hora com Deus do que 24 horas sem Deus. Bem, no versículo 1, no mundo antigo, um herdeiro menor de idade não tinha direito à sua herança e estava temporariamente na mesma situação legal de um servo nada possuindo. É isso que Paulo está falando. Aí surge a figura dos tutores, que nós vemos no versículo 2. No grego, epitropoi, não se refere à mesma ideia de 3, 24 e 25, onde a palavra grega é paidagogos, pedagogo, paidagos, pedagogo. Nesse caso, o tutor era um escravo que protegia o herdeiro menor de idade, enquanto os administradores eram curadores responsáveis pelas demais necessidades do herdeiro até ele atingir a maioridade, o tempo determinado por seu pai. A analogia serve para ilustrar que Deus tinha todas as coisas sob controle durante o período da lei mosaica. Lei de Moisés, tá bem? Quando fala mosaica é Moisés, organizando as coisas para a vinda de Cristo. No versículo 3, quando Paulo fala os rudimentos do mundo, são chamados de coisas que por natureza não são deuses. No versículo 8, e de princípios elementares fracos e sem poder. No versículo 9, uma vez que essas descrições estão ligadas à observação de dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. No versículo 10 parece, perdão, que elas estavam relacionadas com observância religiosa baseada em leis e cadências da natureza. No versículo 4, a palavra grega traduzida como plenitude é pleroma. Vou repetir. Plenitude é pleroma, indicando que Cristo veio no tempo exato, na plenitude. Entre os fatores que fizeram desse tempo um momento apropriado estão a paz mundial, que era conseguida através da força por uma coisa chamada Pax Romana, um excelente sistema de estradas e predomínio de uma língua por todo o império, que era o grego popular ou o grego koiné. Por esses meios, o evangelho se espalhou de uma forma que em outros tempos seria impossível. Deus enviou seu filho, nascido de mulher, e volta a olhar para a promessa de Deus quanto à semente da mulher, em Gênesis 3:15, e pode aludir ao nascimento virginal de Cristo. Isaías 7:14, Mateus capítulo 1, 18 a 25. Embora nascido sob a lei, se refere ao fato de Jesus saber o que era viver sob a lei mosaica, o espírito da lei. Essa expressão implica que ele cumpriu perfeitamente toda a lei, o que nenhum outro ser humano podia fazer. Aleluia. No versículo 5 e 6, irmãos, uma grande diferença entre os incrédulos e os herdeiros menores de idade, dos versículos 1 e 2, é que sem um relacionamento com Cristo, todas as pessoas são realmente escravas do pecado, o que é tornado claro pela lei. Portanto, era necessário que Jesus morresse para redimir. No grego, exagorazo, resgatar mediante compra. Nós somos comprados. A remissão de Jesus implica numa compra. Nós somos comprados por ele. Pecadores do mercado de escravos, que foram comprados por Cristo. Uma segunda grande diferença é que os cristãos recebem a adoção de filhos. Em lugar de serem filhos por laços de sangue, Jesus Cristo é o único filho que possui uma relação natural com Deus, consubstancial. O que a filiação consistia em uma posição legal, são os filhos por adoção. Abba significa pai em aramaico, mas possui uma conotação pessoal, como papai, paizinho, paizão, aí depende como cada um chama mais intimamente. No versículo 7, o apelo de Paulo aos membros das igrejas da Galácia era que a pessoa que tenta ser justificada diante de Deus por obras é um servo da lei de Moisés, mas aquele que é justificado pela fé em Cristo não é mais um escravo, mas com plenos direitos de herdeiro dos infinitos tesouros de Deus. Do versículo 8 a 11, os leitores de Paulo tinham estabelecido um relacionamento verdadeiro com Deus por meio da fé em Cristo. Ele pergunta como eles podiam voltar a ser escravizados a um ponto de vista de justificação por obras que era tão fraco e miserável como os elementos que no passado tinham adorado. A presença dos mestres judeus na Galácia torna provável que os dias fossem observâncias sabáticas, enquanto meses e tempos tinham a ver com estações mais longas do calendário judaico, o tempo entre a Páscoa e o Pentecostes. Anos seriam anos sabáticos, ou o ano do jubileu, uma vez que os membros das igrejas da Galácia tinham voltado ao ponto que estavam antes de Paulo chegar. Escravizados espiritualmente, ele temia que seus melhores esforços tivessem sido em vão. Aqui no jubileu, é claro que aponta para o Pentecostes, mas Paulo não faz essa alusão, não faz essa ponte, justamente para deixar claro que eles estavam voltando para a escravidão da lei. No versículo 14 e 15, não se sabe qual seria exatamente a natureza da tentação ou da enfermidade de Paulo. Uma teoria considera que Paulo foi apedrejado e dado por morto em Atos 14 e 19, naquela região, quando de sua primeira viagem missionária. Isso poderia ter causado muitos tipos de ferimentos, inclusive aqueles relacionados à visão. Alguns entendem que o espinho na carne de Paulo dizia respeito a problemas visuais. Outros pensam que Paulo contraiu malária nas terras baixas do sul da Ásia Menor. Outros, que não está aqui na nota, pensam que a luz que veio do céu deixou essa marca na visão de Paulo e ele nunca mais enxergou como um homem normal, mas passou a enxergar com os olhos espirituais. Muito bem, no versículo 16, Paulo se entristeceu porque os Gálatas agora o viam como um inimigo, simplesmente porque ele lhes disse aquilo que precisavam ouvir. O quê, pastor? A verdade, e não aquilo que eles queriam escutar. No versículo 17 e 18, o zelo pode iludir, cuidado, hein, irmão e irmã. Como no caso dos falsos mestres na Galácia. O único modo para esses mestres manterem o zelo das igrejas da Galácia era excluí-los das demais igrejas, que não buscavam ser justificadas pela prática da lei. No versículo 19, depois você pode acompanhar na sua Bíblia, Paulo desejava que os Gálatas pudessem nascer de novo, uma segunda vez, o que era impossível para o homem sem a graça de Deus. Emocionalmente, ele se sentia como uma mulher em dores de parto, dando à luz a mesma criança pela segunda vez. Ele já tinha gerado a igreja. Agora estava com dor de parto para gerar de novo, que eles tinham retrocedido. Ou seja, uma tentativa para trazer os Gálatas de volta à justificação pela fé, afastando assim as ênfases erradas a respeito das obras da lei. No versículo 20, não apreciava tratar com severidade aqueles com quem ele se preocupava, mas ele não sabia mais o que fazer a respeito da situação deles, porquanto ele que não podia estar fisicamente com eles. No versículo 21, a lei não se refere especificamente à lei de Moisés somente, mas aos livros da lei, o Pentateuco, ou seja, Gênesis a Deuteronômio. A lógica de Paulo era que até mesmo a própria lei contesta a visão dos falsos mestres. No versículo 22 e 23, Gênesis registra o nascimento desses dois filhos, Ismael, nascido de Agar, uma escrava, e Isaque, nascido de Sara, uma mulher livre. Ismael nasceu segundo a carne, porque Sara e Abraão usaram Agar para obterem um filho por sua própria engenhosidade e não pela confiança paciente na promessa de Deus. Isaque nasceu como Deus prometeu, após muitos anos de espera por parte de Abraão e Sara. Só mais quatro notas, irmãos. No 24 a 26, Paulo declarou que usava tais coisas como uma alegoria, alegorúmena, em grego, de um lado da comparação entre os pactos. Estão o Monte Sinai, onde a lei de Moisés foi dada, Agar, a mãe de Ismael, e a atual cidade de Jerusalém, de onde os falsos mestres tinham vindo para a Antioquia da Síria e a Galácia. Esse lado da comparação representa a escravidão espiritual através da lei. Outro lado da comparação está Jerusalém do Alto, uma esperança judaica que será plenamente realizada somente nos novos céus e na nova terra. É interessante observar que, nesse ponto, quem é mencionada como sendo mãe não é Sara, mas é Jerusalém espiritual. No versículo 27, a citação de Isaías 54. Versículo 1. Nesse versículo, ele declara que os filhos nascidos após o exílio seriam mais felizes e em maior número que os filhos julgados de forma justa por transgredirem a lei. A implicação é que aqueles que ainda repousam na lei estão substituídos pela igreja e seu evangelho isento da lei. Em penúltimo lugar, do 28 a 30, Paulo tomou por certo que os membros das igrejas da Galácia retornariam à sua visão e mostrariam que eles próprios eram filhos da promessa, ou seja, descendência de Abraão por meio da fé em Cristo. No entanto, assim como Ismael perseguiu Isaque, em Gênesis 21, 9 e 10, é de se esperar que os judaizantes perseguirão os verdadeiros cristãos. Paulo estava confiante que os seus oponentes acabariam exilados do povo de Deus, enquanto a sua própria visão receberia a herança. E em último lugar, irmãos, para encerrar hoje, Paulo se coloca a si próprio e os gálatas do lado de Isaque e seus descendentes judeus, enquanto seus oponentes são filhos da criada. Para Paulo, eles não são judeus, eles são descendentes de Agar. Embora não fossem biologicamente descendentes de Agar, mas na medida que se tornaram escravos da lei e começaram a confiar na sua obra própria, então eles se assemelham ao que Abraão e Sara tentaram resolver no seu próprio braço, na força do seu braço. Enquanto que aqueles que creem em Cristo e confiam em Cristo e obedecem a Cristo e servem a Cristo, esses sim são os filhos da promessa. Louvado seja Deus por mais um dia. Espero que hoje, ou ao longo do tempo, você possa meditar com mais profundidade, devagar, voltando e percebendo que nós somos descendentes da promessa e salvos pela graça. Senhor, nós te louvamos pela vida de todos os irmãos que têm feito postagens, te louvamos pelos irmãos que têm nos sustentado em oração, por alguns irmãos que têm nos sustentado financeiramente, Te louvamos, Senhor, por aqueles que têm sido cooperadores na propagação do Evangelho. Em particular, Senhor, eu intercedo pela pastora Renilda, porque parece que ela piorou novamente, segundo aquilo que nós vimos na postagem. Põe a tua mão, Senhor, tua mão poderosa e cura a tua filha, pastora Margarete. Embora tenha tido uma pequena melhora, todo um processo precisa acontecer agora de cura, um processo pré-operatório para que ela volte a ter o movimento dos braços, para que ela volte a ter movimento no pulso, para que ela volte a ter o movimento nos dedos, para que ela se livre dessa forte gripe também. Abençoa tua filha, Senhor. Abençoa todo o teu povo espalhado sobre a terra. É o que nós te pedimos e te agradecemos, Senhor. E que nós tenhamos condição, se for da tua vontade, de continuar compartilhando um pouco sobre a palavra do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, a consolação, o poder do Espírito Santo seja sobre nós e sobre nós permaneça, juntamente com todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus.